Se a vida é dura, meu órgão reprodutor também fica. Hoje em dia eu pinto a unha e não me chamo de bicha. Jovens campeões, fortalecemos a liga. Igual e cu, vou jogar LOL depois de um sonho com a mina. A vingança dos nerds, agora eu sou uma figura paterna. Ai meu filho, eu não se envolvo com drogas sintéticas. Falei coisas proféticas no meio da minha métrica. Manos que tão em panela não são são as comédias. Fiz além do esperado, provei que nada é impossível. Falei com sinceridade aquilo que sou, hoje não sou invisível. Curei me passou rímel, eu e meus mano fugimos do final horrível. Eu sou um homem sensível que se necessário é agressivo. Coisas boas vêm acontecendo e ao mesmo tempo coisas ruins. Não dava pra imaginar que a vida estaria assim. Sinto orgulho de mim, o que eu faço não é pela fama. Não se render, a teoria do drama. Essa é a teoria.